vem de lá pra cá. É um som diferente que alucina a gente e faz dançar. É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parar. Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando a berimbau metalizado. É uma mistura de tambor, violino e agogô, ninguém parado. Lá no fundo tá rolando, eu quero ouvir! Diz aí, maraca! Tá, tá, tá, tá arrastando toda a massa. Tá balançando o som da praça. Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau metalizado. Tá arrastando toda a massa. Tá balançando o som da praça. Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau metalizado. Que som é esse, mano, que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá? É um som diferente que alucina a gente e faz dançar. É uma mistura de tambor e agogô que não deixa ninguém parado. Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando ao berimbau metalizado. É uma mistura de tambor, violino e agogô, ninguém parado. Rio de Janeiro tá cantando o mundo inteiro, diz aí! Tá arrastando toda a massa. Tá balançando o chão da praça. Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau metalizado. Tá arrastando toda a massa. Tá balançando o chão da praça. Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som. Bate na palma da mão. Que som é esse, mano, que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá? É um som diferente que alucina a gente e faz dançar. É uma mistura de tambor, violino e agogô, ninguém parado. Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando vocês. Tá, tá, tá, tá arrastando toda a massa. Tá balançando o chão da praça. Tá todo mundo arrepiado. Tá, tá, tá, tá arrastando toda a massa. Tá balançando o chão da praça. Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau metalizado. Tá, tá, tá, tá arrastando toda a massa. Balançando o chão da praça. Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau metalizado. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau. É o quê? Não, o show é meu. Ah, vocês vão fazer? Tá bom, fique à vontade.